da fauna e também da flora. Saco mudão lá fora, a guerra é pelos pontos de droga. Não pra cobra de quem tem a natureza chora. A ignorância comemora a destruição da fauna e também da flora. Saco mudão lá fora, a guerra é pelos pontos de droga. Não pra cobra de quem tem a natureza chora. As favelas vai chorar também. Os peixes aqui só tem valor nas notas de 100. Os mangue destruído pra fazer o laguna. Ocioso, largado na rua. Cadê a prefeitura? Cadê o governador? Cadê os deputados? Cadê os senadores? Expulsaram os moradores da favela de Jaraguá. Esqueceu que pra família tem como sustento o mar. Quebraram o empresário, a imprensa se abalou. Quebraram o mundo, mano, atrás e nem sequer noticiou. A L genocida, limpeza racial. Só morre preto e pardo, pobre aqui na capital. Tem dinheiro envolvido, litoral poluído. Agride a natureza pra fazer os condomínios. De cima tão sorrindo, achando tudo lindo. Quem tá debaixo sofre, esse assinador oprimido.